acionar na posição. Ainda não, comandante, eu terei duas aeronaves passando na sua retaguarda aí, a não ser que seja em baixa rotação. Em idle, positivo. Com 3 horas e 50 de autonomia, 56, 5 mil pessoas a bordo, alternando Natal, TAM 8001. 7, TAM 8001, está autorizado o táxi via... TAM 8001, está autorizado o táxi. Via pátio principal, táxi Juliette, Alfa, Delta, cabeceira deslocada 1200 metros. Quando próximo da Delta, vai chamar a torre 1 no 8 decimal 6 12. Repita, 56 a bordo, 350, alternando o Natal, é isso? Afirmo, Juliette, Alfa, Delta, lá 186, deslocada 1200 metros, 8001. Afirmo, bom voo. Obrigado, meu. Paulo, Oscar Tango Kilo? Toque para 4, acho que é Tango Kilo. Afirmativo. Qual o passo você se encontra? O passe da aerostática. Gente, o Oscar Tango Kilo está autorizado nível... Está autorizado nível 070 para Maceió. Da Golf 677, previsto saída Conde, curva esquerda após a decolagem. A pista em uso é a 1-7, a frequência do controle de Salvador é 1-19.35 e o seu transponder é o 0276, eu acho que é Tango Kilo. Oscar Tango Kilo está sendo ciente, autorizado 070 direto Maceió na Golf 677, saída Conde, após a decolagem com a esquerda, pista em uso 1-7, controle 11935, transponder 0276, Oscar Tango Kilo. Afirmativo, Oscar Tango Kilo para acionamento, táxi decolagem, chame torre 1-8-6-12, Oscar Tango Kilo. 1-8-6-12, grato, até a próxima. Volo 697, ingresso no pátio principal, prossiga portão 1-0. Principal 1-0, igual no 697. Só um pouquinho alto, tá? São 11. E ingressa no pátio e está livre até 11, então 3660. Afirmo. Paulo Sérgio da Yankee acionado, pronto para o táxi. Guardando autorização, convence a Zé. Confirma, táxi sem Golf está liberado? Afirmo. Nada. O papapapá Serra Kilo Delta decolado ao 09. Informe o tipo de aeronave, por curiosidade. Papapá Serra Kilo Delta. Atenta a restrição da Cole em ascensão ao 400 Kilo Delta. Vai ingressar na Kilo, vai ingressar na Kilo para cruzar a Alfa. Gente, iniciou o táxi até a Kilo, foi aguardar autorização para cruzamento da Alfa, Ferro, Tranhaque, Paradelta. Opa, Tango, Oscar, Tango, Kilo, aguarde. O gol no 600 visual com a cabeceira deslocada. Sim, ativo, gol no 600. Voo no 600, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 06, 12 de nós, cheque o trem. Baixar travado, voo no 600. Prossiga, Papatango, Oscar Tango Kilo. Ok, do pátio da aerostra acionado, solicita levar táxi até o ponto de espera da 17. O Papatango, Oscar Tango Kilo, autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 17. Botará para ingresso no 7, Oscar Tango Kilo. Torre Salvador, boa tarde, é o TAM 8001, já na ECO, autorizaria após o ingresso e retorno pela pista? Mantém o ponto de espera, aguarde a autorização, TAM 8001. Mantém, grato, aguardando, TAM 8001, sorry. 0322. Autorizado, voo no 758, portão 8. No 754, autorizado, vai chamar conta para o táxi. É, Hotel Yankee, observando a posição do TAM, dá para o senhor sair daquilo e ingressar na Delta? Afirmativo. Então faça isso, sai agora naquilo, ingressa na Delta, chame tu aí, 1 no 8, decimal 62. 7, vai então sair da Kilo, cruza a Alfa, ingressa a Delta e chama 786. Muito obrigado, desculpa o do bolso aí. Saiu, tá ligado? Bom voo. Boa. Autorizado. Se puder fazer o backtrack, afirmativo. Gente, é, foi mesmo a realização do backtrack. É, foi interrompido. Na 8001, mantenha a posição, informo mais dois tráfegos na final da pista 10. Aguarde autorizações para o ingresso na pista 10. Pelotão 8001. Mantenha o ponto de espera aguardando, 8001, grato. Salvador, Papa Tango, Kilo, ponto de espera da 17, pronto para ingressar. Gente, Papa Tango, Oscar Tango, Kilo, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Bota na linha e pronto, Oscar Tango, Kilo. Nova direita, sem altimetria. Isso, é 2 milhas 366. Gente, igual 924. Passar o Serra Vitor, 366, 924. 924, grata pela informação, complexo na Rinave Torre 1, no 8 decimal 6. Ou no 86, 924. 8, 4 horas em Recife. Alinhado e pronto. Agiliza, retorna para a cabeceira deslocada, 8001, levanta na prova. Grato, 8001. E o F721 está autorizado em sotaque via parte principal, Juliette. À direita, Alfa, direita, Delta, ponto de espera próximo da Delta, vai chamar a torre 1 no 8 decimal 6, Web 672. Página principal, Juliette, Alfa, Delta, quando ponto de espera 18,6, Web 867, 2-1. Corrigir a instrução. Antes de ingressar na Delta, você vai chamar a torre 1 no 8 decimal 6, Web 672. Antes de ingresso na Delta, 18,6, F7721. Salvo o gol no 600, livrou. 600, ciente, livre táxi, Alfa, Alfa Kilo, Alfa Kilo previsto em box 62, vamos manter a posição dentro do pátio 3, Alfa Kilo, pátio 3, ok? Alfa Kilo, pátio 3, o previsto 62, igual no 600. Foro 754 acionado, pronto para o táxi POB 31, autonomia 3 horas e 50, alterna Salvador. Voo no 754, está autorizado o táxi via parte principal, Juliette Alfa Bravo, correção. Juliette Alfa Delta, cabeceira deslocada 1200 metros, ajuste 1013. 1-0 no 3. Antes de ingressar na Delta, já chamar a torre 1-8 decimal 6. Irá posicionar a central de aeronave da Webjet. Sente pra sair táxi via o pátio, Juliette, Alfa, Delta. Nossa Delta chamar a torre 1-8 decimal 6-12. E sente as 1.200 metros sem testar da pista no 0. 1-7-4. 924, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-6-0 graus, 0-6-12 de nós, cheque o trem. Baixada e travada, livre pouso, 924. Portal 8001, decolada aos 1-5, controle 119 decimal 35. 935, 0-0-1, boa tarde. Objeto 6721, próxima delta. Objeto 6721, número 3, para decolagem, mantém a posição no ponto de espera. Mantendo a posição no ponto de espera, Webjet 6721. South Feet, 281013, Fly Head, Salvador VOA, 35491. Send out 3000, flying Salvador VOA, 35491. Série 2230, desse mantém a nível 050. 050, 2230, da passarela. Controle Salvador, muito boa tarde, OTAN 8001 na Punta Aracaju. Atalha 2230, reduz a velocidade para 180 nós, número 2 para aproximação em Salvador. 180, qual o número 2 aproximação, Atalha 2230. Então 8001 no contato radar na decolagem, suba nível 330 na PUCA. 370 na PUCA, 861. Controle, o Papatango Victor India Juliette. Papatango Victor India Juliette, só siga. Victor India Juliette, Valença, Salvador, 1500 pés, acelerado 0160. Sim, te ajuste 1013, Victor India Juliette, mantém os corredores visuais, reporta na vertical do Paripe. Reportará passando o Paripe, o Victor India Juliette está com 2 a bordo. Está 1-7, vento 1-5-0 graus, 0-7 nós. Nossa, pega o quilo imediato. Seu limite é o localizador passaria 2230. Direita, 160, limitado pelo lápis, passaria do 2230. Sim, seu limite é magnética 080 de Simbra, passaria 2230. Magnética 080 de Simbra, 2230 da passaria. 4, no solo 118, libere a direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, igual 924. Descer para Bilpés e fazer uma verificação se tem algum tráfego fazendo voo a baixa altitude nesse setor entre Farol da Barra e a Igreja do Bonfim. Afirmativo, descendo para Bilpés, o Vitor de Juliette na proa do Farol da Barra para ingresso no Bonfim, confirme? Afirmativo, tem alguns tráfegos que estão reportando aeronave em baixa altitude fazendo sobrevoo e a gente não tem essa indicação aqui no nosso equipamento, por gentileza. Quem é que vai fazer a verificação, Juliette? Controle 1328. Bom, 1328, prossiga. Esse tráfego aí não seria alguém ali na cima da navio da marinha, não? Tango quilo. Ô, a catapina tá cruzando no momento. 7, chame agora o controle em 119.35, Papa Tango, Oscar Tango Kilo. 11935, grato, bom final de tarde. 2-8. Então 8001 no Chame Centro Recife, 12685, alterne 12545, então 8001. 2001, 12085, 2545, boa, obrigado. Chamou? 924, na curta finalzinha ali, foi uma linha de tráfego, tinha um cara alinhado na 17. Seria bom não deixar alinhar ninguém quando nós estamos passando pelo menos por ali. Dá tráfego, avisa a gente, perde um pouco a concentração no voo, ok? Vamos passar aqui a chefia do órgão, ok? Legal, porque às vezes o cara entra na pista ali e não transponde, tá certo, né? Ele vai decolar daqui a pouco. Melhor tráfego na gente na final ali. Afirmo, comandante. 600 teve a mesma situação agora pousando. Ok, vou no 600, gente, obrigado pela concordância. Valeu. Tango Ossa, Tango Kilo, contato radar na decolagem, saída Conde, tu mantém a nível 070. Tango Kilo, 070, saída Conde. Quebec Serra, prossiga. Gente, Kilo Quebec Serra, mantém os corredores visuais, reporta no ideal de descida. O voo 328 estabilizado. Não, 328, completo final, Renato, torre 1, 1, 8, décimo 6. 18, 6. Aqui decolado aos 22, controle 1, 1, 9, decimal 3, 5. 3, 9, 3, 5, boa tarde, Yankee. Controle, Salvador, Papa Tango Serra, tá aí? T28, vamos uma milha e meia do Serra Vitor 372, abaixado, checado, pista vista. Sente gol no 328, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros, ajustando 0.13. Reporte trem, baixado e travado. Baixado e travado, frente da pista, guardando 328. Está visual com a cabeceira deslocada? O gol 1328? Afirma. É, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Ele pouso, cabeceira 10, deslocado, igual 328. Marco. Hey, 491. I call you back when I'm inside. 35491. Salvador, autorizo 090 para o Oscar Tango Kilo. Coordenação Oscar Tango Kilo. Confirme. Autorizado, nível 090, Oscar Tango Kilo. Tango Kilo grato. Controlou, senhor Hotel Yang. Já, Hotel Yang, prossiga. Autorizaria as condições visuais direita Coral? Autorizado, Coral, Papatango, Serra, Hotel Yankee, nível 100. Recebendo para o assentamento direto Coral, Yankee. Aracaju, curva esquerda após a decolagem. A frequência do controle é 199.35, transponde a 5424, gol no 806. Não, o Vitorino da Juliette está contato com nenhuma aeronave no setor. E o senhor avistou alguma fragata ali pela Baía de Todos Santos? Confirmo. Avistou alguma fragata entre a Baía de Todos Santos? Afirmativo. Ok, então deve ser o helicóptero da Marinha que deve estar indo para a base naval. Certo, Juliette. Ok, vai manter um no mil pés, prosseguir pelos corredores? Vitória de Juliette, solicita, se possível, voar mil pés direto rotatório. Ok, está autorizado, está presente o rotatório, Vitorinho de Juliette. Sete, Juliette. Alô, 702, muito boa tarde, está sempre da Mike. Batalha 2230, completo final ILS1, Gladitude 118, décima meia. 118, décima meia, obrigada. Quanto vai, 7702. 76702, a senhora identificação, autorizado a chegada a mão, desse mantém a nível 050. A mão 050, identificou, Ed. Trip 5491, contato Salvador Tower, 1186. 1186, thank you. Salvador, TAM 3192, informação Mike. TAM 3192, a senhora identificação, autorizado a chegada a mare, desse mantém a nível 060. Chegada de identificação, chegada Mari, descendo para 060-3192. Tem uso no zero, frequência do controle de Salvador, 119.35, seu transponde ao 5422, cabeceira deslocada, 1200 metros, TAM 3173. Gente, autorizado Guarulhos, 340, via upper 50, da UDMR, curva direita, decolada 10, 1200 metros deslocado, 1935-5422. Estamos prontos no portão 2 para pushback e acionamento. Portão 2 está autorizado, pushback e acionamento. Chamaremos taxa 3, 1, 3, 3. Solo gol no 924. Chega. Está antes daquilo, vai ingressar via aquilo? É, verifique a questão de segurança entre a aeronave que está na sua posição. É possível você ingressar aí? Se ele entrar à esquerda ali, eu já posso continuar o táxi para a esquerda também. É, o que eu também estou pensando aqui, a nossa visualização um pouco comprometida em função da torre antiga. A visualização fica prejudicada. Mas então se eu manter a posição, vou solicitar ao colega da torre que faça com que ele ingresse na taxi delta, ok? Tá legal, mantém a posição. Para o pushback acionamento, gol 1806 no portão 3. Negativo, comandante, mantém a posição, nesse setor é uma por vez. Desta feita está sendo pelo TAM 3173. Ciente. Livro gol no 1328. Gol no 328, ciente, faça ataque via alfa, quilo, parte 3, dentro do parte 3 manterá a posição aguardando indicação de gate. Alfa, quilo, parte 3, mantendo posição, aguarda indicação do gate, gol no 328. Afirma. Azul 4089, pronto para a cópia. Afirma. Azul 4089, está autorizado 360 para a vitória pela Upper Whisky 50, previsto saída da EL, transição de NER, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 110, a frequência do controle de Salvador 119.35, seu transponder é o 5431. Alerta ainda, cabeceira deslocada, 1200 metros, azul 4089. Ciente 360, Vitória autorizado, Upper Whiskey 150, decola da 1-0, restrito nos 1200 metros. Iniciais, Nadael, Diner, curva direita, 5431 transponder, controle 11935, azul 4089, está na posição 9 para pushback acionamento. Afirmo, no portão 9 está autorizado pushback e acionamento, azul 4089. Autorizado no portão 9, 4089. 924, vai pelo pátio do correio aqui? Afirmo, você vai ingressar no pátio do correio e vai até o portão 5 direto. Tá certo, irmão, valeu. O Victor Índia Juliette, completo 360. Vou para a rotatória e chame Torre Salvador em 1-1-8-6, Victor Índia Juliette. 7, boa na prova, rotatória, 108-6, Juliette. 90 degrees, 08 knots. Roger, clear to land, runway 17, we're landing here down in lock and final. 3P5, final and 1. Roger. Morreu, Papatango, Victor Índia Juliette. Papatango, Victor Índia Juliette, informa o tráfego ATR da Trip à sua esquerda. Enquadre-se como número 2 para aproximação da pista 17. 7, vai proteger como número 2, está visual com o tráfego, Juliette. O repórter está estabilizado, sem grade, 6702. Controle de Salvador, o Bravo de Construct está no regresso. Passe 3 aguardando indicação de gate. Alfa Kilo aguardando posição de gate, passeio 2230. Para ataque 3173, estamos com 80 a bordo, 5 horas, Galeão. Do Vera Cruz, passando no meu pé em subida para 2500 pés na proa de Través de Paris. Índia à direita, Alfa à direita, Delta à esquerda. Antes de ingressar na Delta, chame Torre 1-8, decimal 6, faça um bom voo, TAM 3173. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Índia Alfa e Delta, para ingresso na Delta, chamar Torre. Afirmo. 3192, reautorizado nível 050. Para nível 050, 3192. Bem, afirmo. Pushback agora. Ok, chamar para o ataque. Voo no 754, decolado aos 30, controle 119 decimal 35. 0935, boa tarde, 754. Trip 5491 on the ground at 31. Leaving runway by taxiway Lima. On the taxiway Lima, call Salvador ground on 121 decimal 9R. Trip 5491. Roger, Lima 129, thank you, have a nice day. 2545, FJ 6731. Controle Salvador, boa tarde, Golo 754. Golo 754, contato radar na decolagem, submantém a nível 390 na PUCA. Ascensão 390 na PUCA, Golo 754. Web 6702, reautorizado 2500 pés. Ajuste 1013. 2500, 1013, é 702. Poderia repetir, por favor? Com 94 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando com fins para o táxi. 02. Táxi via pátio principal, taxiway Juliette, Alfa à direita, depois Delta à esquerda, cabeceira deslocada 1200 metros. Antes de ingressar na Delta, chame Torre 118 decimal. Azul 4089. Ciente, pátio principal via Juliette, Alfa à esquerda, Delta à direita. Antes de ingressar na Delta, chamando a Torre 118-60 e cabeceira deslocada em 1200. Azul 4089, está ciente. Trip 5491, welcome to Salvador. Continue your attacks during the May, April. until remote 14. Roger, follow the traffic ahead of us until remote 14 to be 5.91. Of course. Solo. Salvador, tá 3834, formação Mike, gentileza, autorização para Fortaleza. Pronto para 4, tá 3834. Pronto, tá seguro. 3834 está autorizado nível 370 para Fortaleza pela Upper Zulu 19, previsto saída Momo, transição forte com curva esquerda após a decolagem. Pista em uso é 110, frequência do controle de Salvador 119.35, seu transponder é 5434, lembrando ainda que cabeceira deslocada é 1200 metros, na 3834. Presente, cabeceira 10 deslocada inicial 1200 metros, autorizado 370 Fortaleza, Presulo 19, saída Momo Frote, primeira curva esquerda, 1935 controle, 5434 nosso transponder, 3834. Afirmo. Para o táxi, gol no 806, autonomia de 2 horas e 45, Alterna Recife, POB 121. Gol no 754, está restrito nível 350. Restrito 350, gol no 754. Metros. Antes de ingressar na Delta, chame torre 1 no 8.62, gol no 806. Índia, Alfa direita, Delta esquerda, antes de ingressar na Delta, chamar na torre 186. 3566, tá no Finger 1, para pushback e acionamento. Aguarde. Pátio 3, o gol no 328. Solo, voo 600. 3192. 18, aguarda para ingresso, pátio principal. Controle, tenha uma boa tarde, tá? 3173, decolou o perfil da El de Né. 3173, contato radar na decolagem, saída da El, suba nível 340. 340, quando possível, voa de Né, senhora. Tente manter o perfil, tá? 3173. Ah, escuta. Vá até a remota 1 ou 2. Desculpa, a remota 1 ou 2, seja. No 754, olha de Papatango Romeu Golf Victor. Papatango Romeu Golf Victor. Contato radar através de coral. Mantenha nível 090. Reporte no ideal de descida. Autorizado de chegada Mari. Romeu Golf Victor. Mari, o Romeu Golf Victor. Paciente, vai marcar o Mike. 230, autorizado nível 180 para a vitória da conquista, decola da pista em 1-0 para a saída Golia, val direto com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é 5425, o passaredo 2230. Autorizado, 180 para a vitória da conquista, decola da 10, saída Golia, vai curva direita, 1935, é o controle 5425, é o transponder, passarelo 2230. Ciente, Golia, vai direto, ainda antes de chegar na posição, cotejamento correto, chame para o acionamento. Chamará, obrigada, 2230 do passarelo. Solo, voo no 600, autorização de trás sobre Natal. Voo no 600, aguarde para Natal. Guarda. 3566 está autorizado, pushback e acionamento. Porta na PAC, 3566. Salvador, gol no 394, autorização Galeão, solicita o 320. Gol no 394, aguarde 320 para o Galeão. Guardando. Solo, Salvador está 3134, portão 4, pushback e acionamento. 3834, negativo, mantém a posição. Gente, terei uma previsão? Eu sim, comandante. Assim que a aeronave da sua companhia acabar de, ou melhor, iniciar o táxi, com destino a Aracaju, você será autorizado. Muito grato, nossa escuta 3834. 02, solo aos 37, agilize, libere próxima à direita, solo 121 no decimal 9.